saudade da primeira seed que tivemos. Yeah. Eu e os cria farmando gold no Nether, craftando de Dima um kit inteiro. Geral com drip insano, cola no server. E numa noite como essa, nostalgia vai me fazer lugar. E foi só ligar o server que alguém acabou de conectar. E ela me pergunta onde eu tô na madrugada. Claro que eu tô logado. Mas que coisa boa poder relembrar a época em que eu ficava a tarde inteira no Mine. No Mine. E minha maior preocupação era tirar 10. Mas hoje em dia tenho contas e não é a mesma vibe. Então vamos aproveitar esse milagre que hoje é dia de festa. Mas no hype, talvez minha vida virou outra vibe. Talvez correria, agora é o que faz parte. Quem dera eu tá nos momentos demais. Minha vida maior sofrimento era jogar Nether modo hard. Hoje dia inibido, todas a vontade. Foco é fazer money, não pensa no mine. Cria demais, virou as costas pro passado. Não pensa mais no presente, agora pensa muito no futuro. Sonho num dia ser sorridente. Sonho de um dia que eu dou passo além. Sonho no dia que eu saí da mesmice. Passado, mas quem é quem? Minecraft é minha esquisitice. Passado vai retribuir, minha mente vai seguir. Você sabe disse então geral, bora refletir. Minecraft te mostra sua mente em outro lugar. Esse céu quadrado faz a cabeça de geral chapar. Bora logar no Ramash, fazer o set, juntar no Mine, juntar os Cris, fazer o dia. Vi que minha pureza da alma tô nos momentos de Mine, quem diria? Quem diria? Mais uma vez juntos cria. Que mesmo depois de uma noite cruel, sempre surge um novo dia. Tô encantado com o brilho do céu, parece até que eu fui shaders. Iluminando qualquer brilho, revelando nosso new face. Bora juntar todos os manos, dessa vez não vai ser no Skype. Bora fazer no Discord mesmo, tenta recuperar aquela vibe. Sei que não dá pra voltar no tempo, mas olhar pro passado faz aprender mais. Independente de contratempo, lições do Mine eu esqueço.